gangsta pesadão do DF. Fotos tão de patricice, cucu pra playboysagem. Nós representa firme, dá um salvão na malandragem. Sem pagar pau pros boy, sem dar mole pros verme. Nós fecha com os humilde no entorno e no DF. Que a quebrada tá unida e jamais será vencida. É o lema da quadrilha e só os loucos tá na pista, pronto pra revolução. Que se foda os covardes, o barato é pesadão, original de verdade. Então se liga moleque, doido na cena do louco. Canta rap é só pros forte, comédia só leva no globo. Que aqui no cerrado é nós, envolvidão é nós na fita. Salve J Mali, pros alma não tem guarita. Sem pagar pau pros boy, sem dar mole pros verme. Original gangsta pesadão do DF. Sem pagar pau pros boy, sem dar mole pros verme. Original gangsta pesadão do DF. Tic-tac do relógio, eu vejo o ponteiro girar. Várias mentes tenebrosas à espera de um boy moscar. Centro-Oeste também tem trutão, vários loucos. A cena é essa, mano, reage o sapeco globo. Na saída do banco, lembra daquele pivete que você humilhou e tratou igual a um verme. Hoje virou um monstro e tem sede do seu sangue. A dor de um magnata vale mais que um diamante. E de ponta a ponta, passo o rádio pros fiel. Aciona as traçantes, vai na busca dos papel. Sem pagar pau pros boy, sem dar mole pros verme. Comando 061, assim que a firma cresce. Sem pagar pau pros boy, sem dar mole pros verme. Original gangsta pesadão do DF. Sem pagar pau pros boy, sem dar mole pros verme. Original gangsta pesadão do DF. Dois palitos no gigado, maloqueiro vai buscar. No estralo da cromada, na espera do boy moscar. Que os vermes tão no encalço, só no rastro da sandália. Mostrinho não passo pano, vacilou, chicote estrala. Sem dar brecha pra canalha, que é o certo pelo certo. Malandragem é malandragem, os comédia fica esperto. A favela rouba a cena e a burguesia se cuidou. A verdade relatada e as algemas se quebrou. Quando o rap enquadrou, é gangsta e não dá nada. Periferia solta a voz e vai rajada nos gravados. Então chega de palhaçada que eu não vim pra brincadeira. Que é favela, canta rap, quem não é canta besteira. Sem pagar pau pros boy, sem dar mole pros verme. Original gangsta pesadão do DF. Sem pagar pau pros boy, sem dar mole pros verme. Original gangsta pesadão do DF.